Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Endzone, o seu podcast brasileiro sobre a NFL e sobre o futebol americano no Brasil. Aqui com vocês, Eduardo Galvão. É um prazer, é uma alegria estar aqui em mais essa edição do Endzone, ao lado dos meus queridos amigos Endzoners, a equipe completa. Boa noite, Alexandre Branco. Como que você tá, meu querido? Tudo certo, Eduardo Galvão, pronto para mais essa edição do Endzone. E agora, trazendo o melhor do Super Bowl pra galera, né? Super Bowl agora chegando esse fim de semana. Estamos prontos para comentar o que vai acontecer no jogo entre Colts e Saints, que vai decidir o campeão dessa temporada, né não, Julião? Boa noite para você também, meu querido. Boa noite, meu caro Alexandre Branco. Agora de volta ao Endzone. Eu dei um miguezinho maroto semana passada, com o meu direito, né, no caso. A Lê viajou, o Vitinho também viajou, e agora eu dei o meu migué. Só o Eduardo Galvão, que é o nosso cara que está lá firme e forte, porque ele é o âncora, ele tem que ficar aí mesmo. Então, beleza, é isso aí. Então, a lei agora, vamos para o Super Bowl, um evento mais paralado dos esportes americanos. Espero que seja um bom Super Bowl entre Colts e Saints, um bom duelo entre Peyton Manning e Drew Brees. Vitinho, meu caro, como é que você tá, João? Opa, velho, é isso aí. Então, tá chegando a hora de acabar a temporada. O The Russo tá vindo aí com tudo. Vamos ver se esse show vai ser tão bom como o do ano passado, não é isso, Edu? O The Who tá vindo com tudo, o Pro Bowl acabou de passar, sendo aquele clássico jogo de casados e solteiros, como a gente já falava anteriormente. Futebol americano sem blitz de linebacker não é futebol americano, é ridículo ver o jogo. Mas tivemos Pro Bowl e a edição de hoje vai se concentrar nos preparativos para o Super Bowl. Como o Victor já adiantou, o The Who é a banda que vai fazer o show do intervalo hoje, mas o que é mais importante pro Endzone, pro futebol, são aqueles 4 quartos, são os 60 minutos que os jogadores ficam dentro de campo. É onde o bicho vai pegar realmente. Indianapolis Colts, New Orleans Saints, Super Bowl 44. Vamos tentar dar uma de analista aqui, tentar decifrar um pouquinho do que cada time pode aprontar um pra cima do outro. Mas antes disso, vamos para os e-mails. Olha a mensagem! Os e-mails dessa semana, entre e-mails, recadinhos e avisos do programa, já vou aproveitar essa parte já pra avisar. Quem ainda não deu um pulinho no portal Endzone Brasil, tá rolando a enquete lá sobre a transmissão ao vivo no dia do Super Bowl. Então, pessoal que quer acompanhar, quer saber, quer dar essa forcinha pra gente, vai lá, dá sua opinião e aí você vai estar afim de ouvir. Nós estamos planejando uma transmissão ao vivo no dia do Super Bowl. Então, dê sua passadinha lá, dê seu comentário, dê seu voto. Colabore um pouquinho nessa interação do site com vocês, nossos ouvintes. Então nós queremos saber se for do interesse de todos, se todo mundo tiver a fim de estar lá acompanhando, batendo um papo legal com a gente enquanto assiste o Super Bowl. Dê o seu voto lá, dê essa forcinha pra gente. Sobre os e-mails, o e-mail dessa semana é e-mail do Roberto Araújo, com uma curiosidade, uma pergunta aqui. Parabéns pelo programa, rapaziada. Agora com o Super Bowl 44 chegando, surge uma dúvida. Quem já levou mais Super Bowls para sua conferência? A NFC ou a AFC? E aí, Endzoners, quem já venceu mais Super Bowl? Gostaria de responder para o nosso amigo Roberto Araújo, que foi a NFC. 22 a 21 para a NFC nesse placar, Roberto. E caso o Colts vencer esse Super Bowl 44, vai empatar a contagem, não é verdade, Edu? Então sua torcida é para os Colts, Alexandre? Não, que isso. Não ponha palavras na minha boca, Eduardo Galvão. Por Sim. favor. Né? Já tá dando eles como vitorioso, já tá até empatando, já? Não. O senhor... Veja direito como fala, Eduardo. Está querendo me colocar numa roubada aqui perante aos ouvintes do Endzone. O que acontece é o seguinte: eu falei, caso os Colts vençam, os Colts vão igualar a contagem, senhor Eduardo. Tá vendo só? Eduardo querendo causar polêmica, mas garanto que polêmica é o que não vai faltar nessa edição do Endzone. Não, eu tô só sacaneando ali, tô só puxando o tapete da Alexandre aqui. Tá 22 a 21 realmente pra NFC. E agora pode ser um desempate ou pode ser que a NFC abra uma vantagem, né? Vamos ver aí, vai depender tudo do desempenho dos times nesse próximo Super Bowl, Super Bowl 44. Você também tem um e-mail, uma dúvida, uma crítica, uma sugestão, uma pedrada para dar aqui no Endzone? Mande seus e-mails para podcast@endzonebrasil.com. Deixe seus comentários na postagem também, todos os comentários são muito bem-vindos. E por favor, estejam lá na transmissão ao vivo, quem sabe rola, estejam lá, acompanhem o portal do Endzone, acompanhem o Twitter, sigam a gente, quem sabe rola a transmissão ao vivo. Jogo da última semana, na verdade o jogo da última semana foi um jogo comemorativo, né? O Pro Bowl, a NFC contra a AFC. A AFC levou a partida por 41-34. Só que sei lá, gente, eu não consigo ver graça nesse jogo, Alexandre. E agora que ele foi disputado ainda antes do Super Bowl, sei lá, eu abro o microfone pros Endzone. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fica aqui meu protesto contra o Pro Bowl, principalmente antes do Super Bowl. Olha, Eduardo, eu vou dizer... No final das contas, achei que foi legal. Vou dizer por quê. A diferença do Pro Bowl ser antes do Super Bowl é, primeiro, a gente não tem uma semana vaga na NFL. É uma semana que, pelo menos, há alguma movimentação, a gente consegue ver um pouco de futebol, sem de linebacker que seja, mas a gente consegue ver um pouco de futebol. Mas o mais importante é que é o seguinte, a gente viu um Pro Bowl muito movimentado, muito noticiado, é muito transmitido, uma infraestrutura principalmente muito maior em termos de espetáculo. O jogo foi muito mais atraente, a gente viu as introduções de jogadores, que era uma coisa que não tinha na época do Pro Bowl no Havaí e tudo mais. E o pessoal, depois da temporada, o pessoal tá meio desanimado. Enquanto acontece o Pro Bowl antes do Super Bowl, ainda tem aquele fogo ainda, a gente não sabe quem é o campeão, ainda tem muita coisa por descobrir, muita coisa por vir. Então achei que foi válida essa intenção da NFL no final das contas, achei que foi legal, não sei se isso vai ter continuidade, mas achei que no final das contas o Pro Bowl, antes do Super Bowl, me surpreendeu e muito, acho que é uma ideia que vai acabar continuando, vai acabar ficando na cabeça do pessoal. A única coisa que eu achei mais legal nesse Pro Bowl assim, Alexandre, foi que o Matt Schaub, o quarterback do Houston Texans, ele foi como substituto. Ele foi para substituir um dos três quarterbacks selecionados que acabou se lesionando. E foi eleito nada mais nada menos que o MVP da AFC, o MVP do jogo. Então foi legal, mostrou assim que mesmo a NFL esquecendo alguns nomes, como Matt Schaub, como London Fletcher, eles ainda têm muito a mostrar, ainda tem muito que pode render na NFL ainda. E o Matt Schaub entrando lá e botando a caceta na mesa, levando para casa o MVP desse Pro Bowl, até que foi divertido. Olha, Edu, na verdade, o London Fletcher esteve presente no Pro Bowl, foi como substituto também, não sei dizer quem da NFC se lesionou, mas o London Fletcher estava lá. Agora, tem uma coisa que a gente tem que lembrar, né? Na verdade, a decisão dos jogadores que vão pro Pro Bowl tá nas mãos do público. E é difícil o público conseguir votar em todo mundo, né? É difícil você votar em Peyton Manning, Tom Brady, Matt Schaub, Philip Rivers, que ele levava todo mundo pro Pro Bowl, porque não dá, né? Peyton Manning, no caso, né, não esteve elegível pro jogo, porque vai participar do Super Bowl, assim como Drew Brees, os jogadores de Saints e Colts que foram votados. Então abriu essa brechinha aí pro Matt Schaub, Vince Young também apareceu por lá, e fizeram uma grande partida os dois quarterbacks, principalmente o Matt Schaub, que, como você falou, acabou levando o MVP, e é complicado mesmo, Edu. O público, por muitas vezes, acaba injustiçando alguns. Eu achei que o Matt Schaub foi muito bem nessa temporada, mas também não dá pra levar no todo mundo, não é verdade, Julião? Então, Ale, o Pro Bowl é um pouco complicado, como você falou. O pessoal vota, o público tem grande participação, apesar de técnicos e outras pessoas influentes, como jornalistas, votam no Pro Bowl. O público, às vezes, deixa se levar pelo time que torce. Como, por exemplo, ano passado, no Pro Bowl do ano passado, a votação foi, digamos assim, burlada pelos torcedores dos Redskins, que na votação a maioria dos jogadores starters do Redskins estavam no Pro Bowl. Então eu acho que às vezes o pessoal fica um pouco cego na hora de votar no Pro Bowl, falta um pouco de critério, porque senão o Pro Bowl acaba perdendo a credibilidade. De uns anos pra cá, o pessoal acaba taxando o Pro Bowl como um concurso de popularidade. Então, e Pro Bowl não deveria ser para isso, deveria ser para os melhores jogadores em suas respectivas posições durante a temporada que jogou. Então, Pro Bowl é legal de ver, assim. Você vê os jogadores, por exemplo, Donovan McNabb fazendo um passe pro Miles Austin, uma coisa que você nunca veria na NFL normal. Tony Romo passando pro DeSean Jackson, dentre outras coisas. Jason Peters alinhando com Sean O'Hara na mesma linha ofensiva. Então, é aquele tipo de coisa. Pro Bowl é legal você ver os jogadores, porque o jogo em si é um jogo de comadre. Todo mundo vê o pass rush do Pro Bowl, os caras vão andando pra cima do quarterback e os caras ali ofensivos apenas encostam as mãos no ombro dos caras e fica aquele negócio lá, aquele empurra maroto lá. O quarterback fica olhando, vendo o que ele faz, tenta passe. Então é isso aí, mas eu acho que o Pro Bowl, vendo esse ano, que foi antes do Super Bowl, o que melhorou no Pro Bowl? Melhorou o simples fato de que mais pessoas se interessaram pelo Pro Bowl, o estádio lotou, tiveram mais pessoas acompanhando o Pro Bowl, mas em termos do jogo, da partida de futebol americano, é jogo de comadres, isso a gente não pode dizer. Eu particularmente prefiro o Pro Bowl depois do Super Bowl, porque os jogadores do Super Bowl também podem jogar o Pro Bowl. Por exemplo, Drew Brees e Peyton Manning, que são os dois melhores quarterbacks dessa temporada, não jogaram o Pro Bowl. Por que eles não jogaram o Pro Bowl? Porque estão no Super Bowl. Então eu acho que poderia passar o Super Bowl de novo para depois do Super Bowl, porque eu acho que vale mais a pena, porque esse jogo teve muito substituto. Na NFC, por exemplo, o quarterback titular foi quem? Foi o Aaron Rodgers, que era o terceiro quarterback na votação. Donovan McNabb e Tony Romo vieram para completar o roster, então eu acho complicado. Eu prefiro depois do Super Bowl. Set, hut! Agora deixa eu perguntar pra vocês, e a respeito da decisão da NFL de obrigar, já até mudando, começando a mudar de assunto, mas vamos lá. A decisão da NFL de obrigar os jogadores do Indianapolis Colts e do New Orleans Saints, que haviam sido selecionados ao Pro Bowl, de obrigar eles a irem até o estádio, mesmo não jogando. Ficar ali na sideline pra dar uma força, mas tirar o cara da concentração, do preparo, pra vocês terem uma ideia, Peyton Manning, um cara que estuda muitos filmes, foi uma noite aí com 4, 5 horas jogadas fora que ele podia estar estudando para o Super Bowl. Isso prejudica? Isso faz parte da festa? O jogador acaba nem ligando? O que vocês acham? Olha, Edu, eu vou ser sincero para você, cara. Eu, como jogador, acho que não ligaria. Afinal, o time inteiro está em Miami, o jogo acontece à noite. Raramente existe algum trabalho à noite, né? Um trabalho em grupo, assistir filmes e etc. A gente tem dia inteiro pra fazer isso, o time tem o dia todo pra fazer isso. Acho que não tem nada demais, acho que na verdade o cara tem até que ir pra festa mesmo, liberar um pouco das tensões antes do Super Bowl, que a gente sabe que por ser um dos maiores eventos dos esportes americanos, ou maior evento dos esportes americanos, como bem citou o Júlio no começo do programa, envolve muita tensão, envolve uma pressão muito grande em cima dos jogadores, e eu acho um descanso mais do que merecido. A gente sabe que depois tem a festa do Pro Bowl, os caras se divertem muito e tal, e a gente tem que lembrar também que a classe de jogadores de futebol americano é muito unida, né? É uma classe muito unida, os jogadores todos se conhecem desde o college football, então a galera aproveita pra descansar, pra trocar ideia com o pessoal da antiga, trocar ideia sobre jogos antigos, enfim, aquele negócio legal, aquele negócio bacana que durante uma temporada você não tem muito tempo de fazer. Eu acho muito válida essa atitude da NFL. Eu acho que, na verdade, nem precisaria obrigar o cara a ir pro jogo. Eu acho que o cara iria por si só mesmo. Eu acho um descanso muito bacana. Set, hut! E começamos a comentar sobre Super Bowl. Finalmente chegamos ao Super Bowl New Orleans Saints Indianapolis Colts. Próximo domingo, às 21 horas, horário de Brasília, lá no Sun Life Stadium, em Miami. O principal duelo aqui, na verdade, vai ser Peyton Manning contra Drew Brees. É o duelo que está sendo mais alardeado, até entre todos os comentaristas, entre todas as emissoras, entre todo mundo que acompanha o jogo, né? Nessa temporada, Peyton Manning com rate de 99,9, mas Drew Brees recordista da NFL, um aproveitamento de 70,6% em seus passes, em passes completados, um rating de 110,3. É impressionante, assim, o desempenho do Drew Brees nessa temporada. Tá jogando muita bola na posição de quarterback. Só que ser quarterback não é só arremessar a bola pros receivers, não é fazer o handoff pros seus jogadores. E aí entra o diferencial do Manning, rapaziada. Eu acho que é aí que o Colts tem a larga vantagem. As duas equipes eu acho até que são equivalentes. Mas a larga vantagem dos Colts é no conhecimento de jogo, é na habilidade do Peyton Manning em ler defesas, em decidir jogadas, é na experiência de campo que ele tem na NFL. Endosso isso que você falou, Eduardo Galvão. E primeiro de tudo eu queria deixar bem claro aqui que a gente tem que lembrar que essas duas equipes foram duas equipes que se mantiveram invictas por muito tempo nessa temporada. São os primeiros seeds das duas divisões e foram os times mais fortes desse ano, merecem chegar onde chegaram. Acredito que vai ser um Super Bowl muito interessante de ser assistido. Agora falando sobre Drew Brees e Peyton Manning, realmente o Drew Brees é um quarterback muito explosivo, um quarterback das big plays, é um cara que consegue colocar a bola em espaços muito pequenos, em brechas mínimas. É um quarterback que, na verdade, a pontaria do Drew Brees prevalece. A finesse dele ali jogando a bola é uma palhaçada. O cara chega a ser palhaço. O Drew Brees coloca a bola com perfeição na mão dos seus receivers. E eu acredito que essa é a maior vantagem do Drew Brees sobre o Peyton Manning. Agora, o Peyton Manning tem realmente esse diferencial que o Eduardo Galvão citou, que é a habilidade impressionante de ler defesas. Isso é uma coisa que não pode ser ensinada. Isso é um dom. Peyton Manning tem um dom fenomenal lendo defesa. É um cara que conhece muito de futebol americano, um grande entusiasta, um grande estudioso, principalmente. O que você pode dizer de Peyton Manning? Você pode dizer que ele é um gênio, é o melhor quarterback da história da NFL. Se o Colts ganhar esse Super Bowl, isso com certeza será confirmado, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas eu acredito que pro Drew Brees, caso haja a vitória do Saints nesse Super Bowl, ele vai ser lembrado como um dos quarterbacks mais, vamos dizer assim, mais divertidos de serem assistidos jogando futebol americano. Porque você vê um jogo do New Orleans Saints, é muito legal. Você vê a energia do Drew Brees dentro do campo e o que ele faz com esse ataque do New Orleans Saints é brincadeira. Ele conhece o campo com a palma das mãos. Acredito que esse vai ser realmente o matchup mais interessante do jogo. Mas a gente não pode esquecer dos talentos que tem em ambos os lados do campo. Principalmente quando se fala em receivers. E a gente fala aí do Pierre Garçon e do Red Wayne do lado dos Colts. E fala sobre o emergente Robert Mitchum, assim como é o Pierre Garçon, pelo lado dos Saints. E também do Marcus Colston, que é um jogador muito, muito perigoso para essa defesa dos Saints. É um grande jogador. E com o Drew Brees e Peyton Manning jogando com eles, o negócio vai pegar fogo lá no Sun Life Stadium. Outra coisa que eu queria fazer um adendo é que a gente pode, digamos assim, taxar esse Super Bowl como o melhor duelo de quarterbacks desde o Super Bowl 39 de McNabb e Tom Brady. Agora temos Drew Brees e Peyton Manning. Tivemos alguns Super Bowls, como por exemplo Chicago Bears e Indianapolis Colts, que tínhamos uma discrepância assim, absurda entre os quarterbacks. Rex Grossman de um lado com uma defesa incrível e do outro lado Indianapolis Colts, com Peyton Manning e toda a sua habilidade de ler defesas. Eu acho que o Super Bowl é o jogo que você mais precisa do seu quarterback, porque por mais que você tenha uma boa defesa, eu acho que você tem aquele quarterback que pode ganhar o jogo no último segundo, como por exemplo Pittsburgh Steelers com Big Ben, Roethlisberger. Eu acho que é importante você ter um quarterback que tem aquele clutch, tem aquela capacidade de virar jogos, porque talvez ter só uma defesa talentosa não é o suficiente. Tem aquele ditado de defesa, ataques ganham jogos e defesas ganham os campeonatos. Na verdade, particularmente, eu não concordo com essa afirmação. Eu acho que não só defesas talentosas ganham jogos e nem só ataques talentosos ganham jogos. Eu acho que tem que ter um certo equilíbrio entre as duas partes, entendeu? Não adianta você ter uma super defesa e ter um ataque podre, que não vai dar muita coisa. Uma hora a defesa vai entrar em colapso e o time vai acabar perdendo, entendeu? Então eu acho que tem uma necessidade de ter um equilíbrio entre as duas partes. Indianapolis Colts, assim como o New Orleans Saints, são mais equipes ofensivas, podemos dizer assim, mas possuem defesas boas. Indianapolis Colts tem um bom pass rush com Dwight Freeney e Robert Mathis, sendo que um deles é duvidoso para o jogo, mas vai tentar jogar. A gente já fala disso daqui a pouco, Júlio, com calma, uma coisinha de cada vez. Tá bom, Eduardo Galvão, vamos com calma, não vamos brigar por isso, meu caro. Ô, Júlio, esse programa é pra criar polêmica, meu amigo. fazer aquele pagodinho, fazer aquele alvoroço, aquele furdunço, aquele alarde, né? Mas enfim. É tapa na cara e pé na porta aqui hoje, meu amigo. É, cara. Essa sequência de gírias Minas Gerais foi espetacular. Furdunço é uma palavra espetacular, Eduardo Galvão. Se esse é o endzone da polêmica, esse foi o endzone da gíria mineira. Esse foi sensacional. Furdunço é espetacular. Sabe o que é mais legal agora, Alexandre? O que é mais legal, Eduardo? Nós acabamos de quebrar o raciocínio do Júlio César, agora eu vou ficar quieto pra ele continuar. É verdade, acho que eu vou fazer o mesmo. Então, após quebrarem o meu raciocínio, eu gostaria de dizer que a defesa do Colts, ela tem um bom pass rush, como eu dizia há tempos atrás, antes que meus dois queridos colegas, amigos de profissão aqui, me interromperam, com Robert Mathis e Dwight Freeney. Tem um corpo de linebackers legal e uma secundária boa. Do lado do New Orleans Saints, é importante a gente destacar a presença do defensive end Will Smith e da defesa na secundária do Darren Sharper, que jogou uma barbaridade esse ano, muitas interceptações, muitas delas para touchdown. Então eu acho que o Peyton Manning tem que ficar esperto com essa defesa do Saints, que o próprio defensive coordinator da equipe falou que vai partir para a pancada com o Peyton Manning, vai tentar tirar ele do jogo, colocar Curtis Painter, apesar que eu acho que isso é mais trash talk do que uma verdade. É mais para intimidar, né, Júlio? O quarterback tem que ficar com medo mesmo da defesa, que senão o negócio não presta. Então, cara, é pior que é verdade. Você tem que fazer um trash talk, fazer um esqueminha. Não, a gente vai pegar você, vai dar uma voadora no você e tal. Fazer um furdúncio, né, Júlio? Fazer um alarde, assim, que a gente pode dizer assim, um pagode. Não, imagina se você é o quarterback do time e você ouve o coordenador da defesa falando do outro lado. Não, porque eu admiro muito o trabalho do Eduardo, do Alexandre, do Vitor, do Júlio. Eu jamais faria algo contra ele, o jogo vai ser jogado limpo. Tem que dar uma intimidada no cara mesmo. Ou imagina só, Eduardo Galvão, se você está do outro lado e aí o coordenador defensivo do outro time chega e fala: olha, eu vou fazer um furdunço contra esse cara. E agora? Como é que fica o negócio? Aí complica, né? O cara fica tenso, né, cara? Quando o cara fica tenso, é o caminho para a vitória. Você fazer o seu adversário ficar tenso. Ele tremer as bases, cara. Ficar olhando com medo e tal. Enfim. Eu acho que vai ser um jogo bem disputado, mas eu dou a vantagem para a equipe de Annapolis Colts pelo cheat que o Peyton Manning usa de ler defesas, que é uma coisa absurda. Eu não sei como, mas ele descobre blitzers que não estão alinhados como blitzers e você nunca imaginaria que esse cara seria um blitzer. Então, eu dou vantagem para o Peyton Manning, mas tem tudo para ser um grande jogo. É, então, né? Essa disputa aí é bem complicado porque os dois são os grandes quarterbacks da NFL. Mas são dois times distintos. Porque o Drew Brees tem ajuda no seu jogo corrido. E da defesa com turnovers, não com pontos. O Colts, com o Peyton Manning, tem ajuda da sua defesa com turnovers e com pontos. Mas não tem tanta ajuda do jogo corrido. O Joseph Addai recebe bastante bolas, mas ele não corre tantas vezes. Eu acho que eu fico com o Peyton Manning por ele saber lidar melhor, mesmo sem um jogo corrido, porque a defesa sabe que ele vai passar e não consegue parar. É impressionante. Será que agora vamos levantar aqui pequenos detalhes aqui? Pequenos detalhes podem se tornar grandes em uma partida, principalmente considerando que é um Super Bowl. Se a gente parar, o Júlio comentou o pass rush do Colts, com Dwight Freeney e Robert Mathis. Dwight Freeney no AFC Championship Game acabou lesionando o tornozelo. É dúvida para a partida. Ele não está praticando com o time nas últimas duas semanas. Assim, é quase uma certeza que ele não joga. Só não descartaram ainda para não adiantar o playbook do New Orleans Saints. Mas é quase uma certeza que ele não joga. Dwight Freeney é um dos líderes em sacks na temporada, tem 13 sacks e meio, enquanto seu reserva imediato, né, o Raheem Brock, assim, até foi starter em algumas partidas, mas o melhor desempenho dele assim, foi contra algumas linhas fracas, tipo linha do Seahawks, linha de alguns outros times assim, que estão em reconstrução, e ele só tem 3 sacks e meio na temporada. Num Super Bowl, você perdeu um dos seus principais defensive ends, fica complicado, hein? Será que o Saints está contando com isso? Está se preparando, fortalecendo o lado da linha que vai enfrentar o Robert Mathis? deixando o Harvin Brock um pouquinho mais em segundo plano, ou eles estão se preparando com tudo, achando que o Dwight Freeney vai para a partida. Será que o Dwight Freeney vai para a partida, né? Vamos lá, né? Um pouquinho de polêmica aqui agora, né? Olha, eu não sei se o Dwight Freeney vai para o jogo, a lesão dele é grave, ele rompeu um ligamento no seu tornozelo. É, a gente sabe que rompimento de ligamento é sempre complicado em qualquer situação. Então, ainda não se sabe qual vai ser o status do Dwight Freeney para o jogo. No mínimo questionável, a gente pode dizer que é. Porque o cara não vai estar 100%. É, ligamento rompido não se trata em duas semanas. É uma questão de 1 a 2 meses, fora se o cara precisar de alguma cirurgia, que geralmente é o necessário no caso do futebol americano, que é um esporte que sempre imprime lesões muito, muito severas nos atletas. É, portanto, a gente não sabe qual vai ser o real status do Dwight Freeney, mas ele já disse que vai para o jogo, disse que vai estar preparado para jogar, mas ele já deixou bem claro que os técnicos vão ter que dizer quando vão poder usar ele ou não. Então, quer dizer que o Dwight Freeney vai ser usado em doses homeopáticas nessa partida contra o New Orleans Saints, o que é uma ótima notícia para o time do Drew Brees e companhia limitada, né? Porque uma coisa é o Colts com o Dwight Freeney, e o Colts sem o Dwight Freeney é outra coisa completamente diferente. O Ryan Brock não chega nem perto do atleta que é o Dwight Freeney. É um grande jogador, um dos melhores defensive ends da NFL. A linha dos caras é excelente. A linha muito pesada para um lado, só pesada para o lado do Robert Mathis, fica complicado. O pass rush de um lado só é inexistente na NFL, ainda mais no Super Bowl, e a linha do Saints conta com 2 tackles muito bons. E do lado do Robert Mathis está justamente o melhor tackle do time dos caras, que é o John Stinchcomb, que tem feito um grande trabalho, foi eleito ao Pro Bowl, mas não pôde jogar pelas razões que a gente já comentou anteriormente. Então... fica essa dúvida, né? Fica a dúvida de como vai ser o pass rush do Colts, que foi muito eficiente nessa temporada, dentro do possível, para esse Super Bowl. E a gente sabe que pressão em cima do Drew Brees é sempre bom para atrapalhar ele, até porque a gente sabe da habilidade e do perigo que ele representa para a defesa do Colts. Essa lesão vai dar o que falar, pode criar um samba do crioulo doido aí para os torcedores do Colts, porque... é complicado quando você fica sabendo que o seu melhor pass rusher, o cara mais importante da sua linha defensiva, pode não jogar no maior jogo, talvez, da carreira dele. Então, fica aquele negócio assim. Porque é complicado quando você tem um jogador bom pra... eu vou voltar no tempo aqui, pegar um exemplo do próprio time que eu torço. Caso, o Philadelphia Eagles de 2004. Donovan McNabb ficou sem a sua melhor peça ofensiva, no caso, seu melhor wide receiver, Terrell Owens, sem ele nos 2 últimos jogos da temporada regular e durante os playoffs até o Super Bowl. Todos se perguntavam se o Terrell Owens jogaria no Super Bowl, e de fato ele jogou, com o pino no pé. É complicado esse tipo de situação, porque a chance do jogador ir mal é muito grande, porque ele não está no 100%, tá com lesão, ainda mais essa lesão de ligamento, que nem a do Dwight Freeney, é uma lesão que complica muito a situação do jogador, porque tira o total equilíbrio do jogador, tira a confiança, perde um pouco de velocidade, e no caso do Dwight Freeney, velocidade é essencial, porque ele é um defensive end, ele precisa chegar rápido no quarterback, ainda mais que a linha ofensiva do New Orleans Saints é muito boa, mas eu acho que é necessário pro Colts ao menos levar o Dwight Freeney para o jogo. Ele vestiu os pads e entrar com essa camisa. Pode até ser em doses homeopáticas, mas eu acho que só a presença do cara pode fazer uma diferença imensa do que ter o cara apenas encostado na sideline torcendo para que seus companheiros façam o melhor possível e consigam sair vitoriosos. Na minha opinião, o Dwight Freeney vai para o jogo, como o Ale disse, em doses homeopáticas. Então, Júlio, como o Edu já disse, o Dwight Freeney é um defensive end, e ele é muito importante nessa defesa, não só jogando, como a liderança dele no time também. Porque todo time tem um jogador de linha de defesa que é importantíssimo pro time. E você pode pegar em todos os times da NFL, pelo menos um dos 4 é um líder de defesa. Porém, é ligamento de tornozelo. E o Saints sabe disso. Se ele for pro jogo, o tackle vai usar isso contra ele. Vai, ou se ele passar o running back, vai vai dar o bloco por baixo, no joelho, no tornozelo, vai acertar lá, vai ser pior. Eu acho que ele vai jogar, porque ele é um líder de defesa e é um jogador com muita garra também, ele ama o que faz. Eu acho que ele vai querer jogar demais, mas eu não sei se o Colts vão deixar. Eu acho que eles não vão deixar o Dwight Freeney jogar, não. Set, hut! Já que a gente estava falando de defesa, então, e como comentamos no começo, Drew Brees é um quarterback muito perigoso passando a bola e conta com um ataque corrido muito bom, como o próprio Victor falou. O ataque do Saints é o melhor da temporada e principalmente o ataque corrido é o sexto melhor ataque. E a defesa contra o jogo corrido dos Colts está entre as 10 piores da liga, se não me engano é a 26ª ou 28ª da liga. É uma das piores defesas contra o jogo corrido da liga. Assim, contando que Dwight Freeney não vá para o jogo, pior ainda mais as coisas para o Colts, será que não seria um jogo para Drew Brees? Será que não é o jogo em que o Red Bush vai ser eleito MVP às vezes? Olha, não cedo. A gente sabe... Eu sei que eu posso estar falando um sacrilégio aqui, Alexandre. Mas é Super Bowl e em Super Bowl a gente acontece de tudo. Não, realmente, acontece de tudo, mas... A gente tem que lembrar primeiro do seguinte, a defesa do Saints também é a 29ª contra o passe nesse ano. Ou seja, se tem esse handicap a favor do Saints no jogo corrido, tem um handicap absurdamente favorável ao Colts, porque a gente sabe que o grande trunfo do Colts é o jogo aéreo com Peyton Manning, Pierre Garçon, entre outros. Sabe que o grande trunfo dos Colts é esse. Mas será que os Saints não tem uma defesa tão ruim contra passe? Porque a secundária dos Saints tem uma mentalidade mais voltada até para interceptação, Alexandre. Já vamos colocar mais números aqui, até para confundir a cabeça dos nossos ouvintes, só para deixar o pessoal mais ligado. Secundária dos Saints já interceptou 26 passes. Os Colts interceptaram 16. Só que os Saints interceptaram 26 passes e retornaram esses passes para 652 jardas e 5 touchdowns. Os Colts interceptaram os 16 passes para 167 jardas. Então, às vezes, dá até a impressão assim. O passe tá vindo, o defensive back fala, agora é minha. Às vezes, ele pode tomar um blown coverage aí e se ferrar. Se queimar. Será que não é essa a mentalidade da defesa dos Saints? Será que não é por isso que a defesa deles acaba se queimando um pouco? Olha, não cedo, mas uma coisa é certa. Eles não podem fazer isso no Super Bowl. Se eles fizerem isso no Super Bowl contra o Peyton Manning, eles vão perder. O Saints vai perder ou ela se consagra ou ela se queima. Exatamente. Ou ela dá a vitória ao Saints ou ela vai acabar dando a derrota ao Saints. Vai cavar sua própria cova. Agora, o que eu posso dizer pra você é o seguinte. Temos playmakers nas duas defesas. Do lado do Saints, a gente já citou aqui no podcast hoje o Darren Sharper. É um grande safety, muito experiente, veterano, interceptou várias bolas esse ano, vários touchdowns, é um playmaker, é um excelente jogador. A gente tem também o Malcolm Jenkins, que é o rookie que se destacou nessa secundária do Saints nesse ano. Nós temos, pelo lado dos Colts, o nosso amigo Kelvin Hayden, que é um excelente jogador, e também temos lá o Bob Sanders, né, que ainda se recupera da contusão que sofreu na penúltima temporada. É uma contusão que deixou ele muito tempo fora dos campos e ele ainda não está 100%, mas é um grande jogador, o talento dele tem que ser respeitado. E nós temos que lembrar dos dois middle linebackers de cada time, que são grandes jogadores, Jonathan Vilma pelo lado dos Saints e temos o Gary Brackett pelo lado dos Colts. Gary Brackett, um jogador muito forte, um jogador que sua grande característica é destruir ali na linha de scrimmage, é arruinar os bloqueios adversários e permitiu uma boa jogada, parando as corridas. E o Jonathan Vilma é bom nisso e bom principalmente numa coisa. Ele é pesado, ele é forte, mas ele é muito bom no zone coverage. É um cara que tem um instinto para defender o passe. E isso é muito importante nessa defesa do Saints. Produzir interceptações, tackles for loss, é um grande jogador. Realmente não dá para dizer o que vai acontecer com certeza nesse Super Bowl. São dois times muito bons, mas eu acho que em questão de defesa, nós já comentamos sobre a defesa do Colts aqui em outras oportunidades, e uma coisa nós fomos unânimes: a defesa do Colts é muito underrated, é uma defesa que quando é exigida, ela responde muito bem, ela para o ataque adversário, ela dá a vitória ao Indianapolis Colts. ela coloca a bola de volta às mãos do Peyton Manning, e a gente sabe que isso produz touchdowns, isso produz pontos pro time dos Colts, e eu acredito que quem tem a vantagem nessa partida é a defesa do Indianapolis Colts. Mesmo o Saints vencendo a batalha dos turnovers, Alexandre? Eu acho que mesmo o Saints vencendo não sei batalha de turnovers, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Mas eu acredito que o Peyton Manning seja um cara menos propenso a turnovers do que o Drew Brees e os running backs do New Orleans Saints. O Peyton Manning, a gente sabe que ele é um cara que toma muito pouca interceptação. Já o Drew Brees, ele tem uma tendência um pouco mais maluca para arremessar. Ele, por confiar muito no braço, ele por muitas vezes acaba escolhendo jogar a bola num buraco da zona que não tá 100% livre ali, acaba acontecendo alguma coisa, o Drew Brees pode ser interceptado. E a gente sabe que quando o time tem um running back muito explosivo, como por exemplo o Reggie Bush, fumbles tendem a acontecer. A gente viu o caso do Adrian Peterson nesse ano. E o Reggie Bush é um cara que tem um histórico muito grande com fumbles. Portanto, eu acho que o Saints é um time mais propenso a sofrer turnovers. Eu acho que é um time mais propenso. Porém, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Como você bem disse, Edu, no Super Bowl a gente não sabe o que vai acontecer. Tudo pode acontecer. Assim como nos playoffs em geral. A gente sempre fala aqui que playoff não existe estatística, playoff não existem números. Playoffs existem jogos de futebol americano, existem times. E quem quer mais é o time que leva, é o time que vence. Então vamos esperar pra ver quem quer mais, não é verdade? O que pode acontecer nesse jogo? Não sei, é complicado você chegar e falar que não, o Drew Brees vai lançar 5 TDs, o Pedro Memo vai lançar 4, o Dwight Freeney vai entrar, vai jogar, vai fazer uma interceptação e fazer um TD de 50 jardas. É complicado falar. Eu, particularmente, como eu já disse atrás, eu espero uma grande partida de ambas as equipes, dou a preferência ao Colts por causa do quarterback, e focando um pouco no Drew Brees, eu acho que o Drew Brees é o melhor passador da NFL, é o cara mais preciso da NFL. Mas o conjunto da obra, pra mim, a vantagem vai para o Peyton Manning. Pelo aquilo que eu já falei, pela 59ª vez agora, que é a habilidade de ler defesas. O Drew Brees coloca a bola aonde ele quer. Eu nunca vi um cara acertar um alvo a 20 jardas de distância e acertar o bullseye, que seria o centro do alvo daqueles... dos caras que praticam arco e flecha, às 10 vezes uma distância de 20 jardas com a bola de futebol americano. Porém, a habilidade de ler defesa do Drew Brees não é tão boa quanto a do Peyton Manning. É excelente, mas a do Peyton Manning é um negócio absurdo. O cara, sei lá o que ele tem, mas o cara consegue ler muito bem. O Ale tocou num ponto interessante. Se a defesa do New Orleans Saints tentar jogar no modo all blitz, não vai dar certo, porque o Peyton Manning vai sacar que tá vindo blitz. Ele pode até se ferrar nos dois primeiros drives, mas depois ele dá só aquela olhada marota, já pede um áudio pro receiver dele e faz um TD longo. Foi o mesmo que aconteceu no AFC Championship Game contra a excelente defesa do New York Jets. No começo, Peyton Manning foi sacado, vieram blitz, Darrell Revis anulou totalmente o Red Wayne. Mas aí foi questão de tempo para Pierre Garçon e Austin Collins fazerem suas jovens estrelas brilharem. Pierre Garçon é o principal alvo do Peyton Manning nessa pós-temporada, se não me engano, com 16 recepções. Depois vem Collins e vem o Red Wayne com 11. Então, o que eu quero dizer com isso? Peyton Manning, ele não é um cara que só olha para o primeiro receiver dele, ele não é um cara que só olha para o segundo receiver dele. Todos os jogadores estão envolvidos no jogo aéreo, seja o último receiver, seja o tight end Dallas Clark, seja o segundo tight end, seja quem for. Então eu acho que a defesa do Saints vai ser um dos pontos principais também do jogo. Como ela vai reagir ao Peyton Manning, se ela vai abrir as pernas e levar 50 pontos. O ataque do Colts é melhor que o ataque do Saints, mas a defesa do Colts, na minha opinião, é pior que a defesa do Saints. Se a defesa do Saints conseguir manter um jogo legal com o ataque do Colts, o New Orleans Saints tem grande chance de vencer a partida. Então, Júlio, um dos vídeos que é certeza que a defesa do Saints está vendo é um do jogo do Broncos contra o Colts, no qual o Peyton Manning foi interceptado 3 vezes, conseguiu 4 touchdowns, foi interceptado 3 vezes, e outro contra o Texans, que ele foi interceptado 2 vezes e conseguiu 3 touchdowns. O que aconteceu nesses dois jogos? se eu me lembro bem, foi nesses dois jogos que teve várias bolas rebatidas pela linha defensiva desses dois times. O Peyton Manning passava, a linha defensiva esticava o braço, a bola batia e a bola acabava voando, e no jogo do Broncos, por exemplo, caiu duas bolas nos braços de Brian Dawkins. Porque é isso que você tem que fazer contra o Peyton Manning. Você tem que dar um tapa na bola antes dela tentar chegar perto do destino. Porque se você for contar com o seu quarterback para defletir a bola quando ela estiver chegando no wide receiver, não vai dar certo. Porque a defesa do Saints não vai parar de Red Wayne, não vai parar Dallas Clark, não vai parar Austin Collins, não vai parar Pierre Garçon. Você tem que cortar a rota da bola antes dela chegar. E você vai ver várias bolas sendo rebatidas pelo Cedric Ellis, o defensive tackle, e pelo Fujita, o linebacker do Saints também, que é enorme. Então, pra começarmos a encerrar o programa, vamos fazer um exercício de imaginação aqui agora. Primeiro, palpites. Alexandre Branco, aqui faltando um pouco menos de uma semana pro Super Bowl. Quem é seu favorito para vencer o Super Bowl 44? Meu favorito para vencer o Super Bowl, Edu, é o Indianapolis Colts do Peyton Manning. Júlio César Vettori, quem vai ser o campeão desse ano? Bom, favorito para mim não tem, mas eu dou vantagem ao Indianapolis Colts, assim como o Alexandre Branco. Vitor Freire, o seu campeão do Super Bowl será? Olha, para mim vai ser o Indianapolis Colts, apesar de estar torcendo pelo Saints. Você não. É você e todos os Estados Unidos, até por toda a questão da história do Katrina, que atingiu New Orleans alguns anos atrás, né? Meio que toda uma torcida assim dos Estados Unidos pelo underdog e pelo New Orleans Saints. E também porque quando a zebra ganha é bem mais divertido, né? Não, isso é verdade, Vitor. Isso é bem verdade mesmo. Eu acreditaria assim que seria realmente quem vai vencer vai ser o Indianapolis Colts, eu acredito nisso, mas minha torcida fica com o New Orleans Saints. Agora vamos fazer só um exercício então aqui, ó, uma brincadeirinha legal. Alexandre Branco, você acredita que o Indianapolis Colts é o favorito para levar o Super Bowl? Você agora é o Sean Payton. Como você faria para parar o Indianapolis Colts e para furar a defesa deles? Agora eu te compliquei, hein? É hora do furdúncio no Endzone Brasil novamente, mas... Agora a barata voa, hein? Agora é onde a criança chora e a mãe não vê, pessoal. E é o seguinte, na minha concepção, não tem como você parar o Peyton Manning. É praticamente impossível. Não tem como, porque... Porque não tem como! Porque você pode limitar as big plays, colocar a defesa um pouco mais pra trás pra proteger o passe, mas aí você dá as rotas curtas pro Peyton Manning. Pronto, você se lascou. Se você abaixa um pouco mais a defesa, traz ela um pouco mais pra linha de scrimmage, deixa as big plays pro Peyton Manning, você entra pelo cano novamente. Mas eu acho que a grande chave pra parar o ataque do Indianapolis Colts vão ser blitzes muito fortes pra cima do Peyton Manning. Eu tô falando de dois jogadores comprometidos com a blitz, fora os quatro da linha, pelo menos dois, para pressionar o Peyton Manning. E acho que você pressionar os wide receivers na linha de scrimmage, você fazendo um bom trabalho para dar uma segurada na rota deles na linha de scrimmage, você pressionar eles, fazer aquele jam, dar aquele bump na linha de scrimmage para segurar a rota do Pierre Garçon, que é um cara muito rápido, do Red Wayne, atrasar um pouco o Peyton Manning para deixar a blitz chegar e conseguir pressionar ele com eficiência. Acho que vai ser o ideal, mas a gente sabe muito bem que o Peyton Manning vai acabar encontrando um jeitinho que seja de descolar umas jardinhas com o Indianapolis Colts, mas acho que assim a gente já viu muitos quarterbacks excelentes e ataques incríveis caindo pela pressão, se descoordenando, o quarterback não conseguindo jogar por causa da pressão. Acho que essa vai ser a grande chave para a defesa. E acho que uma outra coisa tem que ser destacada, tem que fazer um grande trabalho nos tackles, né? Tem que parar as jogadas adversárias com eficiência, não pode vacilar, não pode errar tackle, tem que ter muita eficiência. Júlio César, já que você também aposta nos Colts, Júlio, encarna o Sean Payton aí, diz qual que você acredita que é a receita para derrotar o Indianapolis Colts. a receita pra derrotar o Indianapolis Colts é fazer 60 pontos no Colts. Porque eu não sei se... Simples assim. Ué, é porque eu não vejo mesmo uma forma da equipe do New Orleans Saints conseguir não levar menos de 25 pontos da equipe do Indianapolis Colts. Eu aposto em placares altos, jogos do tipo 35 a 42, algo do tipo. E é Drew Brees fazer TD até falar chega. É a chave do sucesso da equipe do Sean Payton. Eu acho que será um jogo de ataques e não um jogo de defesa. Mas o time que talvez conseguir fazer a sua defesa ter uma atuação aceitável já tem a vantagem na vitória do jogo. Apesar do quarterback e mais para o lado do Indianapolis Colts. Vitor Freire, e a sua fórmula mágica, Vitor? Bem, eu já falei uma opinião aqui no programa que é fazer essa bola rebatida na linha de scrimmage, mas isso é muito difícil, então eu acho que vai vir muitas blitz também, mas você tem que pegar o Peyton Manning pela velocidade, porque ele não é um cara rápido. Você tem que pegar, você tem que fazer ele, se você fazer ele fugir do sack, ele não vai conseguir. Você vai matar ele, velho. É assim pra ganhar pra ganhar do Colts, na minha opinião. Já reforçaria ainda mais, eu endossaria a questão das blitz. Eu seria até assim um pouco claro, Alexandre. Se é pra ir pra blitz, vamos pra blitz e vamos trazer alguém da secundária pra blitz. Um corner blitz, um safety blitz, um safety se infiltrando ali, como o Brian Dawkins fazia muito bem no Philadelphia Eagles e agora no Denver Broncos. Um safety se infiltrando ali no meio da linha de scrimmage e correndo atrás fazendo rush no quarterback realmente. Porque a linha dos Colts é muito bom. A linha dos Colts é muito boa. E só os defensive ends e defensive tackles dos Saints não vão dar conta de todo o trabalho que tem que ser feito ali. Todo o trabalho sujo ali. A partir do momento que você vai para a blitz, o primeiro olhar do quarterback é para uma rota curta, para uma rota slant. E para o tight end. Então, meu amigo, essa é a hora que os linebackers teriam que recuar um pouquinho para fazer essa cobertura do... No caso do Dallas Clark e dessas rotas slants. Até para tentar desviar o passe, porque um linebacker contra um wide receiver não vai dar muito certo. A questão é desviar o passe no meio do caminho mesmo, como o Victor falou. Pelo lado do Indianapolis Colts, se eu sou o Jim Caldwell, eu mando até o long snapper para cima do Drew Brees na blitz. É simples, é fácil. É fácil. É fácil. Desculpa, mas a linha dos Saints não é tão boa quanto a linha dos Colts. E uma hora alguém vai passar ali, porque o pass rush dos Colts é muito mais eficiente do que o pass rush dos Saints, na minha opinião. Eu acho que passa alguém ali, e a hora do desespero, eles vão ser obrigados a começar com jogadas screen, começar a investir um pouquinho mais no jogo corrido, e vai ser a hora que os linebackers, Gary Brackett, Clint Sisson, vai ser a hora deles aparecerem no jogo. E limitar os turnovers também, né, Edu? Boa. Não pode ter turnover. Nada de comer pipoca antes do jogo. Nada disso. Você virou um turnover bola. Contra a defesa. Quem dropa a bola no Super Bowl tem que apanhar, velho. Essa é a minha opinião. O cara que... Se eu fosse técnico de um time, o wide receiver dropa uma bola sozinho no Super Bowl, o cara tem que apanhar. O cara não nasceu pra jogar futebol americano. O cara tem que tomar um cacete bem dado de todo mundo, entendeu? Pegar o cara mais gordo do time e fazer sentar em cima dele. Pontinho dos DT em cima dele, entendeu? Fazer uma coisa assim, porque o cara merece apanhar. Ô Alexandre, e safety que escorrega na hora de marcar o passe, Alexandre? Não, já vimos nosso amigo Ellis Hobbs no Super Bowl entre Patriots e Giants, aquela palhaçada que ele tomou aquele corte do Plexico Burris na rota e escorregou, caiu sentado. Não, você não precisa nem ir tão longe. Sabe por que eu tô te perguntando isso? Por que você está me perguntando isso, Eduardo? Ano passado, uma das jogadas vitais naquele two-minute drill que o Big Ben conduziu para a virada do Pittsburgh Steelers, foi um passe para o Santonio Holmes, que o Aaron Francisco, o safety do Arizona Cardinals, estava na marcação e o Aaron Francisco escorregou. O Santonio Holmes ganhou ali o quê? Umas 20, 30 jardas mais ou menos. E botou os Steelers em excelente posição ali. Nem buscar o field goal eles queriam mais. Agora eles já iam direto pro touchdown mesmo. Adivinha quem é o safety reserva do Anthony Betteur pelo Indianapolis Colts. Aaron Francisco. Rapaz, se esse homem entrar e fizer isso de novo... Ah, surra de p*** mole nele. Montinho nele. Chama o Freeney, manda sentar nele e matar ele, cara. É, velho, mas... Uma coisa que a gente não tá contando aqui, a gente tá falando dos quarterbacks, tá falando das defesas. Mas esses dois times têm um grupo de wide receivers muito forte. Muito forte. O Colts tem os quatro aí que eu já citei, o Austin Collins, o Pierre Garçon, Red Wayne e Dallas Clark. O Saints tem o Marcus Colston, que tá voltando à sua velha forma nesse playoff. Tem o Robert Mitchin, que apareceu essa temporada como um wide receiver absurdo de bom, muito forte, muito rápido. O Devery Henderson. Tem também o Lance Moore, que apesar de não ter voltado essa temporada, ele pode aparecer como efeito surpresa aí, né? E Super Bowl é hora disso, né? Então é isso, pessoal. O Endzone da semana fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia, eu agradeço a sua audiência até esse momento, ouvindo a gente falar borracha, ouvindo a gente tentando adivinhar as coisas aqui. Como os especialistas da ESPN tentam, ou da NFL Network tentam, ou da CBS tentam. E se eles falham, a gente também se dá o direito de falhar. Vai dizer, vai que muita coisa do que a gente fala aqui acaba virando groselha e acaba não dando certo. Mas é isso, a gente só vai descobrir domingo, a hora que o kickoff começar o Super Bowl 44. Peço também, todos acompanhem o perfil no Twitter, @EndzoneBrasil. A gente vai anunciando as novidades da semana por lá. Então acompanhem nosso trabalho ali pelo Twitter, pelo portal. E fiquem ligados. Se a enquete, se vocês decidirem, domingão nós teremos uma transmissão ao vivo falando mais borracha, contando piada, narrando até alguns pedacinhos do jogo com nosso querido amigo Alexandre Branco aqui. Vamos fazer um pouquinho de bagunça, um pouquinho de baderna, um pouquinho de furdunço durante a transmissão do Super Bowl também. Teremos furdunços com certeza. Então é isso. Alexandre, um abraço, meu amigo. Um abraço, pessoal. Valeu, pessoal, que ouviu o Endzone por toda essa temporada. Espero que vocês tenham curtido muito, pessoal que começou a curtir futebol americano. E gostaria de deixar dois abraços aqui nesse final dessa edição. Um abraço primeiro pro pessoal lá do Spartans, time onde eu pratico a modalidade tackle do futebol americano. Queria mandar um abraço pro Peninha, quarterback do nosso time, pro Corvo, linebacker. Tem muitos ouvintes do Endzone por lá, os caras gostam muito e me receberam muito bem. Queria mandar um grande abraço para eles e queria mandar um abraço também pro Gusta, membro da comunidade do Philadelphia Eagles Brasil. Conheci ele no sábado durante o treino do Spartans, um cara muito de gente boa. Queria mandar um abraço para ele aqui, deixar expresso meu carinho pelo pessoal do Spartans e por ele também, um cara muito de gente boa. Mas, no mais, é isso aí. Vamos esperar a resposta da enquete para ver se no domingo vamos fazer esse pagode, como diz o Júlio, ao vivo. E, se possível, narraremos uns pedacinhos do Super Bowl 44 para a galera. Valeu, a gente fica por aqui. Um abraço e vou passando pro Julião fechar o pagode dele por aí. Valeu, galera. Fechando meu pagode, meu samba do crioulo doido, furdunço, alarde, como você preferir, meu caro Alexandre Branco. Foi uma satisfação imensa gravar esse programa. Espero que vocês votem na opção da gente ajudar na transmissão do Super Bowl 44, porque isso sim será uma satisfação imensa de narrar o jogo e tal. Então, a gente espera a decisão de vocês. Espero que a gente consiga fazer um bom trabalho, caso vocês decidam que a gente ajude na transmissão e tal. Um abraço para todos os ouvintes do Endzone. Eu fico por aqui também. Vitor Freire, meu caro, aquele abraço. Edu, aquele abraço. E aquele abraço, meu caro amigo Alexandre Branco. Falou, Julião. Aliás, vou botar você na fogueira agora, Julião. Se a gente tiver a transmissão do Super Bowl aqui, a gente vai ter o nosso show aqui com o Júlio tocando violão, não é isso, Júlio? Olha, a gente pode dar aquela canja pra galera, né? E... Meu Deus do céu, não. Agora eu vou ser obrigado a interromper, cara. O The Who vai fazer o show do intervalo do Super Bowl e o Julião vai fazer o show do intervalo do Endzone Brasil. Puta que eu pariu, essa transmissão vai ser da hora. A gente pode fazer um repertório de canções, de músicas, de alguns clássicos podemos tocar um Fresno, né, Edu? Você que é um grande fã da música emocore aqui no Brasil, como NX Zero. Não, né? Velho, opa, isso daí é pra... Pro pessoal pra que estiver acompanhando, peçam pro Júlio tocar Michael Jackson no violão. Vou fazer um cover de Billie Jean pra galera. Enfim, quando chegar lá, a gente se rolar, a gente faz um pagodinho também, toca um Exalta Samba, né, Edu? Eu sei que você é um grande fã de Exalta Samba. Eu sou bem eclético, de acordo com você, hein, Júlio? Pelo amor de Deus. Cara, eu gosto de samba, cara. Samba é um negócio muito doido, é bom, é parte da cultura brasileira e eu acho importante que ela seja difundida pelo país. Então eu vou parar de falar borracha, eu vou deixar meu grande amigo Vitinho terminar a sua fala aqui. Aquele abraço, pessoal. É isso aí, então tá comprometido aí, show do Júlio no Halftime da Endzone então, hein? Que beleza, hein? Até lá então, galera, se Deus quiser, né, Edu? Até lá, com promessa de Júlio pra tocar Michael Jackson e Exalta Samba agora, hein, pessoal? Então acompanhe, vai ser... Tem tudo pra ser uma bagunça, uma festa aqui, quase uma festa, amigos aqui todos reunidos. Então acompanhe essa transmissão, vai ser bem legal, rapaziada. Eu vou me despedindo por aqui também. Um abraço, Alexandre, um abraço, Júlio, um abraço, Vitinho. Abraço para todos os ouvintes. Até domingo. Fui!